E eu não desanimei. Sei que posso tentar mais uma vez. E eu não desanimei. Sei que posso tentar mais uma vez. Dei de menorzinho por aí, rimando pela rua, fazendo o jogo virar. Os minha tag na lua. Hoje tô nas alturas, mas eu não posso pousar. Eram tantas opções nas avenidas, interrogações do tipo: qual o sentido da vida? Confesso que nem sei ainda. Só sei que a vida passa enquanto nós tentamos defini-la. Visão aonde pisa. O ego parece plano, mas afundo igual areia movediça, yeah. Correndo atrás do meu, na pior fase. Eu trago a vibe igual o beat do Thalys. Dá vontade de parar, cê sabe. Mas lembra que Deus é bom, full time. Mais do que rimas que animam o baile, que auxilia na visão ao braille. Dias que acredito nos meus sonhos, vencedor. Dias que brigo para manter vivo, tipo um desfibrilador. Homens de pouca fé, tenha fé na oração. Não ouse pedir chuva sem guarda-chuva na mão. Conselho para todos criar, yeah. Vai com vontade, ousadia no que almeja. Todo espelho mostra um milagre. Você duvida, lave o rosto na pia e veja. Então me dê. Posso tentar mais uma vez. E eu não desanimei. Sei que posso tentar mais uma vez. E eu não desanimei. Sei que posso tentar mais uma vez. E eu não desanimei. Sei que posso tentar mais uma vez.